Ela chega assim tão de repente, aparece noite de luar. Seu corpo me encanta, me enche de esperança, quando a vejo começo a sonhar. Ela tem um jeito diferente, quem a viu jamais esquecerá. Quem me dera um dia poder me tocar, numa dessas noites de luar. Rara pedra preciosa, diga quando você vem. Quero ser o seu segredo, algo muito mais além. Bela, não sei se é rainha, sonho ou imaginação. Só sei que sua presença faz bem pro meu coração. Beija seus lábios, quem me dera. Sentir seu corpo me esquentar. Fazer amor sob as estrelas, num caminho de areia na beira do mar. Beija seus lábios, quem me dera. Sentir seu corpo me esquentar. Fazer amor sob as estrelas, num caminho de areia na beira do mar. Quem me dera, sentir seu corpo me esquentar, fazer amor sob as estrelas, num caminho de areia na beira do mar. Fazer amor sob as estrelas, num caminho.